Ana de um paredão, tá? É pra bater os paredões. Alô, meu parceiro, rei do Faroeste. Enquanto eu. E assim, ó. Em casa sem fazer nada. De quarentena. Tá foda. Já que não rola resenha. O melhor esquema. Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco. Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco. Sei que você também quer, sei que você manda ver, deixa acontecer. Logo vem a confirmação, quando você brotou aqui, deixa se envolver. Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco. É pra bater os paredões, viu? Repertório novo, isso é Randinho Paredão. Em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda. Sei que você manda ver, deixa acontecer. Logo veio a confirmação, quando você brotou aqui, deixa se envolver. Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco. Vai abusar, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco desse filhote. Gostoso, te deixa maluco. Com 13 dias, o moral de Ibi Coara.